É, como diz Mateus 24, essas paradas de guerra, irmão matando outro, perseguição, traição, falsos profetas, o amor se esfriando, tribulações, princípio das dores. Mas vamos ser fiel até o fim, porque Jesus tá voltando. O quê? Aí, mano, o que você tá fazendo aqui? Aí, irmão, como é que você tá? Eu tô sofrendo, tô emagrecendo, agora eu sei que é por causa do veneno. Que é por causa do veneno, pelos cães. Todo rasgado, tô acorrentado nele como um escravo. As minhas roupas troquei pelo vício, e pra sustentar ele vende até meu sorriso. Bondade na mente eu não tenho mais, tem como pagamento para Satanás. Atrás de mim ninguém mais anda, atordoado, cabreiro. Só o cachimbo é o meu parceiro. Vim de tudo lá de casa, muita ansiedade, agressividade. Sou usuário e levo isso a sério. É muito consumo para um só cérebro. Mas um tempo atrás não era bem assim. Procurava o certo e o melhor pra mim. Eu dava meus corre, eu trabalhava, era ligeiro, ajudava em casa. Mas a amizade errada te leva à desgraça. Vixe, mano, sobre isso aí, ó, nem me fala. Aí, irmãozinho, deu balada aqui pra você, ó. Hoje você relaxa até umas horas. Mas aí, cuidado pra não viciar, hein. Mas eu te garanto que tu vai gostar. Cê tá ligado, né? Sou teu amigo. Deixei me levar pela emoção e entrei nessa de depressão. O tempo passa, eu sou mais um viciado na cidade. Fugi da minha responsa e da realidade. Minha mente louca só pensa em fumar e pá. Um cachimbo aceso, já vou viajar. Uma viagem árdua, caminho com espinho e levo esse fardo, irmão. Sempre sozinho, é muita dor, muito sofrimento. Essa vida que eu levo é muito tormento. Viver assim é um desespero. As palavras que escuto é só de desprezo. Vivo assim sem amor, com lágrima nos olhos. Tô precisando de um abraço. Agora tô aqui, truta, acabado. O craque me venceu, o craque tô derrotado. Tô desse jeito e ninguém me ajuda. Mas eu creio em Deus que um dia a coisa muda. Mas aí, ó, fica assim não, irmão. Levanta daí, vai. Você pode ser bem melhor que esse barato aí. Isso não foi feito pra você não. Me dá tua mão, chegou teu socorro. Tamo aqui pra te ajudar, sair dessa depressão. Te levar no centro de recuperação lá. Tem um pastor que é amigo nosso, sabe tratar bem desse negócio. O processo é lento, é, tô ligado. Mas vamos tá lá, sempre ao seu lado. Liberar uma palavra de conforto, te dar um abraço. Aceitar Jesus é o primeiro passo para curar as mágoas antigas, para sarar suas feridas. Se libertar, irmão, dessa opressão, limpar a sujeira que tá no coração. Aí você vai ver e sentir um renovo. Se batizar e ser um homem novo. É, mano, mas se vier vontade de dar um esteco, corra pra Jesus, psicólogo certo. Vai demorar um pouco a recuperação, mas vamos tá lá, segurando a sua mão. Passado o tempo, vai tá recuperado. Voltar pra sua família e ter um bom trabalho. A vergonha e a humilhação vai chegar no fim. E enfim, viver com Cristo e ser um bom cristão. Orar com fé e com o joelho no chão. Esquecer do passado e deixar o mundão. Não mais dependente do crack. Viver uma vida nova, irmão, em liberdade. Dar seu testemunho pra edificação. Ajudar os irmãozinhos que estão na mesma ilusão. E falar com ousadia nos becos e vielas, nas periferias e nas favelas. Tipo crack, ha, o crack é um problemão, mas Jesus Cristo é a solução. É a solução. Aê, parceiro. Depois dessa palavra aí eu tô bem melhor, tá ligado? Eu quero aceitar esse Jesus seu aí, mudar minha vida, sair desse vício. Drogas, mal.